de onde vim, vou com quem realmente é. Faz o bem, bem te quer. Se precisa, estende a mão. Não foge, bota uma fé em tudo que faz, nego. Em prol da paz eu vou. Intriga tem quem traz, mas deixa pra lá que eu tô pelo mundão. Entre os que acerta e erra, eu sou soldado convocado pra batalha nessa guerra. Contra os que atrapalha nessa terra de um só rei. Onde só brilha pra todos, sei que só não irei. Meu alicerce, família. Agradeço ao pai pela luz que há que brilha. O sorriso da minha filha. Superação nessa trilha feita pelo mestre na obra. Que não cumpre horários e depende da desdobra de seus operários. Que de 12 um traiu e outro por 3 vezes o negou. Tô com ele e vou peça a peça nessa construção do amor a quem me ama, amigo. E se um dia eu precisar voltar, não me negará abrigo, pois lá é meu lugar. Deixa com nós que é pra já, já. Iluminados por já, pra que as pedras do caminho eu possa superar, superar. O amor aqui possa reinar. Louvar, louvar, pra que a paz e o amor aqui possa reinar. Vou, desse jeito eu vou, nunca só estou. Família é o alicerce pra prosseguir. Acompanhado estou, nunca só eu vou. Sem zica na travessa vou prosseguir. Um operário eu sou, na construção do amor. Tijolo por tijolo vou construir. Se hoje eu sei quem sou e pra onde eu vou, eu tenho que saber de onde. Os desejos dessa vida são corrente cujos elos nunca se rompem, decifrando seus mistérios, família. O amor que vai crescendo a cada dia, a cada passo, uma história, irmão, vai vendo. Sentimentos de amor, sentimentos de rancor, mas me apego nas riquezas dadas pelo meu Senhor. Iluminai a cada passo aonde eu for, a minha mina e minha filha é o exemplo desse amor. Mas com Jaja lado a lado, meu rap é o compasso. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu braço, a tropa fecha o laço. O amor não desfaço, é forte como um rocha, um sentimento de um abraço. Pelo amor vou seguir, sim, peço forças ao pai que segurai, não deixais cair e sucumbi jamais. Pelo amor vou seguir, sim, peço forças ao pai que segurai, não deixais cair e sucumbi jamais. Odia, odia, confortai, libertai a alma que se esvai. Odia, odia, confortai, libertai a alma que se esvai. Desse jeito eu vou, nunca só estou. Família é o alicerce pra prosseguir. Acompanhado estou, nunca só eu vou. Sem zica na travessa vou prosseguir. Um operário eu sou, na construção do amor. Tijolo por tijolo vou construir. Se hoje eu sei quem sou e pra onde eu vou, eu tenho que saber de onde eu vim. Aqui se tem consolação.